Salve, salve, rapaziada. E aí, brothers and sisters, o tempo não para e as batidas e as rimas continuam. Soul, funk, disco, R&B e muito groove. Eu sou o Paulo Brown e após uma longa caminhada eles estão de volta. Sempre na moral e é lógico com muito alto astral, o trio da pesada Código Fatal. Oi, agora é nós, agora é nós. A união tem que ser formada de repente. Código Fatal, original, rap nacional. Aqui é leão, malandro e não ladrão. Aí sonhador, vai na fé. Salve, salve rapaziada, Deus que abençoe essa caminhada. Posse Mente Zulu, Código Fatal, tamo junto. É isso mesmo, rapaz. Então se acomode que os pretos vão rimar. Lindo Lakers, lindo bola, o BA pra firmar. Engatilhe o raciocínio só pra representar. É, firmeza total, os parceiros tão de volta. Vai ser do arregaço, do ca... Código Fatal na área, demorou, é nóis, tamo junto. Meus manos de atitude, falsidade aqui não há. Sempre na humilde, aqui Reginaldo, Zona Norte agradece, né? Trouxa de Brasil, mais um DJ que faz um rap. Código Fatal, África! Rapaziada, meu nome é Taíde, meu corpo é fechado e não aceita revide. Eu sou o mano velho, rimador da poesia, feiticeiro do som, vindo da periferia, lado a lado com meus irmãos do Código Fatal. O tempo não para, é rei soberano, e tudo que vai, volta também. Esperar é um saber que todos devem ter. Lakers, BA, bola DJ. Código Fatal de novo, sua vez. Zona Norte, KLJ. E aí, rapá, aqui é o DJ Lu. Depois de 4 anos no corre aí, os mano voltou. Tô lado a lado com eles e é o seguinte: veio pra firmar e daquele jeito, Zona Oeste, assim que é nóis.